antiga. É som de preto do gueto de mil anos. E os nego velho que ouve já sai dançando. Arrasta o pé igual lá nos anos 70. Se depender de mim a moda vai voltar. Um, dois, três, quatro, volta, faz um passo. Só no sapatinho e ninguém sai do compasso. Funk original tem um significado. É quando os nego dança e fica suado. Essa é Cruz, irmão. Sente a energia do balanço que vem das caixas. Dança do jeito, levanta e depois abaixa. Flashback floreado e melodia. Só se ouve hoje nos bailes de nostalgia. Assuma sua mente, brother, sinta o soul. Vem na rasteirinha, wow, wow. Essa é Cruz, irmão. Zimbábue e outras que tocavam aquele soul. Viaduto do Chá, Eduardo, Natanael. Esse é do Pazini, tá curtindo lá no céu. Salve Gerson, Brazilians Black, muita gata. Lembro quando eu ia no sandália de prata. Sem dinheiro ia e voltava de busão. Mas no pé tinha que ter um Adidas Marathon. Essa é Cruz, irmão. James Brown, get up! Viajo pela história passando por Gap Band. Earth, Wind & Fire, Camel, quem é entende? Quando toca zap, a negrada fica feliz. Gosto da Mary Jane igual Rick James. Salve Tim Maia, Sandra de Sá e Black Hill. Lendas como essas não se faz mais no Brasil. Essa é Cruz, irmão. Maravilha!